O ser humano precisa de sentido, é quase como um alimento vital. Se radicalmente fosse tirado dele o sentido da existência, eu não sei quanto tempo ele duraria. Se a pessoa não tem uma boa consciência de si mesma, às vezes ela adere a prazeres mundanos, porque a gente é bombardeado de coisas para a gente consumir, e aí você adquire achando que faz sentido, mas não. É a sua psique que está bem contaminada por valores sociais. Cérebro não sabe o que é sentido de vida. Todo ser humano tem esperança. Eu estou propondo que não existe. Estamos começando mais um Lutz Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber Bacelarte. Muito obrigado por ter vindo Obrigado a aqui, cara. você. É Aceito o um convite. grande prazer de participar de um podcast tão importante quanto o seu. Cara, muito obrigado. Bom, você é psicólogo, né? Atua na clínica aí há muitos anos. Sim. Escritor também. Eu queria que só você Sim. desse uma ideia do seu background aí pra galera te conhecer melhor. Eu sou psicólogo só clínico, porque eu realmente gosto do contato com as pessoas, de ver o desenvolvimento delas, né? Então eu não tenho uma profundidade tão grande teórica. Porque às vezes aí acontece o contrário, às vezes a pessoa estuda muito, mas tem pouca prática, né? Mas claro, eu sabendo disso, eu sempre estou com alguém, às vezes eu contrato professor particular para ver algumas coisas, até mesmo para avaliar meus artigos, né? E eu costumo escrever artigos sobre como é o ser humano, o que podemos fazer para melhorar. E eu agora estou escrevendo um artigo que tem a ver com a forma como a gente cuida de nós mesmos, a esperança, o sentido da existência. Eu proponho algo assim, por exemplo, que nós só fazemos o que faz sentido para nós. Aí depois eu brinco um pouquinho dizendo, porque se não fizesse sentido, a gente não faria. Aí às vezes me perguntam, ah, e quem trabalha num emprego e odeia o emprego? A resposta é simples. Ele trabalha porque se ele não trabalhar, a família e ele vão morar na rua. Então, para ele faz sentido trabalhar em algo muito ruim do que ele e a família morar na rua. E por aí vai, né? Só dei um exemplo simples, né? Eu não sei muito bem mais o que Tá ótimo, falar. cara. Tá perfeito. Eu queria que a gente começasse, então. Eu vi assim, como eu te falei, né? A gente combinou um teminha antes, mas dei uma olhada no teu site, nas coisas que você escreve e tudo mais. E encontrei algumas coisas. E aí eu vou começar com uma delas aqui e depois a gente vai expandindo para onde precisar ir. Eu queria começar justamente com essa ideia da esperança que você comentou e sobre esse artigo que você tá escrevendo agora. É comum ouvir dizer que, por exemplo, uma das possíveis causas de depressão e tudo mais é uma falta de esperança, uma falta de sentido e tudo mais. Então eu queria que você começasse dizendo pra gente o que que alguém que não sente esperança ou não entende direito a importância da esperança, como que ela se parece no dia a dia dela, como que é a vida dessa pessoa? Tá, então deixa eu só te falar uma coisinha que às vezes dá alguma confusão. Quando a gente faz uma proposta, um artigo, um estudo, ainda mais se for original, como é o meu, no caso, nesse caso da fenomenologia existencial, filosófica, às vezes as pessoas tem que entender o seguinte, que a gente parte da grande maioria da população. 1% ou 0,5% não conta, porque senão nenhum estudo daria para ser feito. Eu lembrei um colega falando, olha, pesquisa aí na internet que você vai encontrar. Tem uma pessoa na Europa que tem uma doença de que quando ele ejacula, ele vomita. Ou seja, se você faz um estudo sobre a quantidade de sonos diários de uma pessoa... Ah, não, isso é da outra menina. Você faz um estudo sobre o prazer que a pessoa vai sentir depois de ejacular, aí você vai jogar no lixo porque esse cara não é assim. E tem uma moça britânica que dorme 22 horas por dia. Né? Então, eu parto pela maioria, né? A grande maioria. Então, assim, a pessoa... Eu estou propondo que não existe desesperança. Tá. Quando eu falo, eu estou propondo, porque na área de humanas é difícil, é complicado você fazer uma afirmação categórica, dado que não dá para provar. Né? Você pode embasar, sustentar, citar grandes autores, mas não tem como você provar. Né? Então, eu estou propondo que não há desesperança. O que há é uma microesperança, ou até exagerando um pouco, uma nanoesperança, para ficar bem pequenininha ainda, né? A chama de uma vela nessa sala aqui, por exemplo, né? Então, que aí vamos dizer, vou até ir um pouco além, um depressivo grave, né? Geralmente, eles tomam remédio, fazem terapia, assiste a missa pela TV, dependendo se eles conseguem levantar da cama e tal, fazem uma comida que gostam e tal. Então, ele teve a esperança de melhorar com remédio, a terapia, a esperança de se consolar, no mínimo, de ter um alento vendo a missa pela TV e de cozinhar uma coisinha simples que ele gosta. Né? A esperança porque assim, será que eu vou conseguir andar até a cozinha? Será que eu não vou me queimar com a panela no fogo? Então, ele teve a esperança de que ele iria conseguir, iria comer, iria ficar gostoso. Mas e quando uma pessoa dessa se mata, por exemplo? Então, aí é que tá. Aí pode entrar uma parte naquela categoria das exceções, né? Porque, às vezes, a pessoa, enfim, está sofrendo horrores, né? Então, mas geralmente a pessoa, até pensando nisso da esperança, que na esperança a gente tem um ganho, então, uma boa parte das pessoas que se matam, qual é a proposta? Se eu me matar, eu vou parar de sentir dores terríveis. É um ganho. Né? Então, o problema que eu vejo em se matar é quando a pessoa não planeja e faz por impulso. Né? Às vezes a pessoa tem, digamos assim, o azar, vai, de morar no 15º andar. E aí... É o andar que nós estamos agora. Então. Aí ela pega e... Como uma terapeutizada que eu atendi me falou, tava lá, ela estava assistindo a TV com o namorado, de repente o namorado levantou, foi correndo para a janela e saltou, né? Então isso foi por impulso, né? Então não é bem refletido e tal, né? Já estava bem incutido da pessoa. Claro que ele já devia ter tá pensando nisso há um certo tempo, né? A gente não tem esses impulsos para fazer coisas que não fazem sentido, né? Ainda mais uma coisa radical dessa. Mas, de modo geral, a pessoa que se suicida é para ter o ganho de cessar o sofrimento terrível que ela tem. Quando a gente olha para esse teu ensaio, para esse teu artigo, qual que seria a tese principal dele, assim? É a gente buscar aumentar a esperança? Quando a gente aumenta a esperança, diminui o sofrimento? Como é que é? Então, geralmente quando a gente escreve um artigo, mesmo que seja de psicologia, a gente está focando em compreender como o ser humano a pessoa apresenta determinados comportamentos, por que que ela sente, pensa e faz tais coisas que atormentam ela, né? E aí a gente vai numa abordagem de tentar compreender o que acontece. Muitas vezes, até no meu caso, na psicologia clínica, que a gente cuida da pessoa, a gente quer que ela melhore, mas não é algo assim mais fácil e rápido, né? Olha, faça isso e vai resolver, né? No meu caso, a minha proposta era mostrar que todo ser humano tem esperança. Como eu te falei, micro, macro, varia durante a vida, lógico, e mostrar como é que se dá isso. Mas se a gente quiser ir para uma linha mais de ajudar o ser humano, a gente pode pensar assim. Às vezes eu pergunto para algum terapeutizando novo, depois eu comecei a fazer esse artigo, né? E porque a situação parecia ser interessante fazer a pergunta. Eu pergunto: qual a sua maior esperança? Tenho várias. Me diz três. Pode ser só uma? Pode. Eu quero ter um namorado que me trate bem. Às vezes eu até tento perguntar um pouquinho mais, tá, mas ficaria só com um namorado ou avançaria para um casamento? Ou ao invés de usar essa palavra casamento, que está fora de moda, né? Falar assim, morar junto, né? Ser seu companheiro, dividir o mesmo teto e tal. Aí a pessoa fala, não, um companheiro, um namorado, prefiro um namorado até para ter mais independência, eu faço o que eu quiser na minha casa e ele faz o que ele quiser na dele, né, etc. E aí, dependendo da situação, até posso perguntar mais, né? É basicamente essa a sua maior esperança na vida? O que você mais busca na vida? O seu sentido de vida? Se a pessoa falar bem, ela não tem a obrigação de ter sentidos de vida que é do admirado. Ai, vou salvar 3 milhões de africanos que estão morrendo de doença, sei lá o quê, né? Às vezes a pessoa fala para se exibir, né? Uhum. Pode ser algo assim. Não precisa ser algo extraordinário e nem muitas coisas. Só que eu poderia dizer para ela, olha, o nosso mundo, ele... Eu não costumo fazer muito isso porque é meio... meio acadêmico, mas às vezes, dependendo da necessidade, com jeitinho, né? Falo, olha, o ser humano, ele é a abertura de possibilidades. Isso é Heidegger, existencialismo, tal. Ele é a abertura de possibilidades, né? E você trabalha, estuda, tem amigos, se banca sozinha, tem sua casa, viaja, faz cursos, gosta de arte, você tem um mundo amplo, uhum. O que é muito bom. Mas quando a gente fala de esperança, ou seja, o que você está buscando realizar, você basicamente reduziu para uma possibilidade, né? O que você acha disso, né? Eu até falei 3 coisas, mas aí você falou, não sei e tal. Parecia que você não sabia muito bem o que falar. Então, vamos dar uma investigada aí. Por que que tá... você tem receio se frustrar? Não aguenta frustração? Atualmente, muitas pessoas não aguentam frustração, né? Uhum. Acho que de uns 7 anos para cá, eu até brinco com as pessoas, né? A pessoa fala, eu tô procurando um namorado e tal. Mas eu não tô com expectativa. Não tô com expectativa, essa é uma frase padrão, né? Eu falei, tá, você tá escrito no Tinder porque você quer uma namorada e você não tem expectativa? Por que que você tá lá então? Né? Às vezes a pessoa fica meio quieta. Eu acho que você pode ter uma expectativa, só que você está tentando manejar ela para que ela não fique tão grande e que, se der errado, você não fique tão frustrado. E aí a gente até pode ver como que você lida com frustração e tal, né? Aí o tema vai seguindo, né? Então, é isso. A gente sempre dá para a gente ir se aprofundando, uhum. Iluminando, ampliando um tema, né? Só desculpa interromper esse episódio, só para dar um recadinho aí da Insider, que tá patrocinando esse episódio. Bom, a Insider, você já sabe, é aquela marca de roupas que tem uma série de peças diferentes, mas a mais famosa é a Tech T-Shirt, aquela que não precisa passar, não desbota, não fica odor, né? E tem uma regulagem de temperatura muito interessante. Hoje, eu não tô de Tech T-Shirt, tô de Oversized, que é esse modelo mais largo aqui, ele é um pouco mais pesado. Eu gosto bastante, acho bem, bem maneiro. E com o nosso cupom LUTS, se for a tua primeira compra, você tem 20% de desconto em todo o site da Insider. Então, esse cupom também acumula com os descontos que o site já tem. Então, vamos supor que uma peça lá tenha 10%, né? Só um exemplo. E você coloca o nosso cupom, você ainda acumula isso, vai para 30%. Então, é bem, bem legal. Caso você já tenha feito compras no site e tudo mais, o cupom é 10%. E clicando no primeiro link da descrição, você vai acessar o site da Insider e, na teoria, é o nosso cupom já aplicado ali automaticamente. Só confere se realmente foi aplicado lá no carrinho, se não, coloca LUTS, que além de você conseguir aí ter roupas muito legais, você ainda ajuda esse programa. Esse exemplo da moça que você deu é... Eu me identifico um pouco com isso, sabe? Eu teria dificuldade de te responder essa pergunta também. De quais são as coisas que eu tenho esperança, sabe? É uma coisa que eu não penso muito sobre, sabe? Não, ninguém pensa. É que a gente fala assim... A gente fala o que eu quero... eu tô fazendo faculdade de artes... quero ser artista, e às vezes não reflete muito a respeito, né? Que inclusive o minimalismo existencialista, ele tem... Eu acredito, não tem quase nada escrito. Não é um movimento, não tem um nome de alguém que criou, não tem. Foi algo assim que foi, acho que surgindo espontaneamente, né? Mas me parece que tem muitas semelhanças com o minimalismo, né? Então, para aproveitar o tema do programa, a gente precisa ver a questão de isso que eu te falei, de abertura de possibilidades, de sentido, ou então, como eu te falei, às vezes a pessoa não fala... que eu tenho esperança, né? Falar, eu quero ser um entrevistador mais conceituado ainda, né? Pode ser que você pense isso, mas nem de um modo assim meio... implícito, né? Assim, uhum. sem refletir, meio automático, uhum. né? Mas assim, se não tiver tão claro, é importante dar uma olhada. Pois é. Né? Porque isso aí, por exemplo, o minimalismo existencialista, eles pegaram de forma bem simples, não tem estudo acadêmico, não tem nada, né? Eles nem citam autores existencialistas, mas acho que alguém que leu alguma coisa deve ter compreendido a essência e foi desenvolvendo esse tema, né? Então, um dos temas é finitude. O existencialismo, eles não se dizem ateus, né? Eles, no caso do Heidegger, que eu conheço mais, eles preferem dizer que a vida é finita. Uhum. E se a vida é finita, o que que a gente vai fazer com isso? Né? Qual o sentido que você vai dar para isso? Eu até às vezes comento com algumas pessoas e falo, olha, você tem certeza absoluta que a vida é eterna, né? Às vezes até pergunto para a pessoa, o que que você ia ficar fazendo na eternidade? A pessoa às vezes não sabe responder, ou eu até comento, vai que dá vontade de você tocar violino, aí você percebe que a vontade não está tão forte, aí você fala, daqui 300 milhões de anos eu entro nessa, né? O Porque, às vezes, quando eu falo isso para a pessoa, eu falo: olha, você sabe que a eternidade ela dura bastante, né? Na verdade, não dura bastante, ela é infinita, né? Aí eu falo: olha, um zilhão de anos elevado à potência, um zilhão de anos, não é nada na eternidade, né? Mas enfim, Eu vou ter que arranjar muita coisa pra fazer, velho. Muito instrumento pra aprender. Mas aí às vezes tem respostas religiosas padrão e tal. Mas enfim, o existencialismo propõe que a vida é finita. Então, se a vida é finita, o que que você vai fazer com isso, né? Tem pessoas. Eu analisei durante muito tempo. Eu até achava meio banal uma determinada frase, mas um belo dia comecei a pensar que poderia até ser interessante, que é aquela frase comum: ah, já que a vida é curta, eu vou aproveitar ao máximo, né? Parece algo, eu acho algo bem simplista e tal, né? Até porque esse aproveitar ao máximo significa o quê? Você vai beber bastante, vai ter relação sem proteção, relação sexual, vai sair do emprego e, sei lá, virar hippie, porque, né? Você vai fazer só o que você quer. Não, não é bem assim, é complicado, né? Mas, por um lado, tem uma certa lógica, né? Por exemplo, vou aproveitar o que a vida tem de bom e fazer, né? Só que isso é uma forma de ver meio simplificada, né? Porque aí, às vezes a pessoa. É que eu ia entrar nesse assunto mais para o final da entrevista. A pessoa não se conhece direito, não tem um bom autoconhecimento. É, isso é interessante, porque. Pode falar, desculpa. Não, não, você. Porque isso, essa frase besta, ela é um. Eu diria que ela é basicamente minha filosofia de vida, assim, sabe? Só que não vou pro lado de. Ah, deixa então me drogar e beber um monte de coisa e sair transando por aí, sabe? Eu entendo isso, pelo menos, mais como uma. É, por exemplo, eu tô aqui com você, eu vou aproveitar ao máximo disso aqui. Ah, eu tô com meus amigos bebendo? Eu vou aproveitar ao máximo dali. Eu tenho um instrumento aqui para aprender? Eu vou aproveitar ao máximo disso, sabe? Dessas possibilidades. Então, a gente pode dizer então que você pode estar usando essa frase de um jeito mais elaborado, sofisticado. Então, é só um minutinho. Vou tomar um pouquinho também. Você tem um trabalho, você que montou. Você que montou, então, você tem um trabalho que você montou, que fazia sentido para você e que ele tem grande importância. Então, você já tem algo extraordinário, que é prazer no trabalho. Eu sei porque eu tenho. E Sim, isso é raro. não penso em me aposentar, né? Claro, se eu estiver doente e tal, mas por que que eu vou me aposentar se eu gosto de fazer o que eu faço, né? Então, se você sente que verdadeiramente te dá prazer ter um programa que ajuda as pessoas, te dá prazer tocar um instrumento, um prazer verdadeiro, não porque seus amigos tocam, né? Algo mais autêntico. Então, você pode levar a vida desse jeito, só que é de forma consciente e autêntica e que faz sentido, né? Então não é assim na porra louquice, né? Que às vezes a pessoa fala isso e às vezes ela adere a prazeres mundanos, porque a gente é bombardeado de coisas para a gente consumir, e a gente consome porque é legal, ou porque quer ter um carro melhor que os outros para se exibir, ou porque, por exemplo, tinha uma época que eu recebia muitas pessoas que iam para Dubai. E um tal avião aí, A380, que era super transado e tal. E aí eu perguntava: por que Dubai? Ah, lá tem o maior shopping center do mundo. Tem carrinho de golfe para andar no shopping, de tão grande que ele é. Ah, pá. Que mais? Ah, lá dá para esquiar. Tem um complexo enorme que eles fizeram uma pista de esqui. Ah, em relação à cultura árabe, chama atenção alguma coisa? Eu quero ver o que eles comem, passear de camelo, que lá é camelo, né? Dromedário. Quando eu fui para Marrakech, é dromedário, né? Camelo tem duas covas. Tá. E olhar a cidade, que é linda. Então, às vezes a pessoa tá indo no que está sendo falado. Está gastando um valor gigantesco para o que está sendo falado. A primeira opção que ela falou do que ela fa faria seria visitar o maior shopping center do mundo. Por que isso? Inclusive, se ela mora em São Paulo, aqui tem shopping centers espetaculares, né? Então, teve uma coisa parecida, uma novela que tinha cenas da Turquia, da Capadócia, sabe? Ali onde passam balões, né? Ah, quero ir para Capadócia. Eu comecei a ouvir. Quero ir para Capadócia, Capadócia. Então, você está. É uma das coisas que o minimalismo existencialista coloca que é para se evitar viver nesse automático, vamos dizer assim. Heidegger diria viver no, na impropriedade, no impessoal, né? Tem até Caraca, um artigo que maneiro. fala assim: o nome do artigo é Todos Nós, Ninguém. É a mesma coisa assim. Por que que você está, sei lá, de bota? Eu sou homem. Tá cheio de homem que usa bota. Ou seja, eu estou repetindo, né? Eu não falei, eu gosto de bota, a estética me agrada. Etc., me sinto melhor e tal. Você coloca pro impessoal, né? aí começa a dar problemas. E aí, no caso do minimalismo, o minimalismo existencial tem uma boa diferença do minimalismo padrão, que é o minimalismo padrão é mais questão assim, vamos reduzir ao máximo os objetos, né? O que a gente não precisa e não comprar por impulso. Acho interessante isso. Só que o existencialista, ele. O principal motivo é: qual é o sentido que eu estou comprando isso? Ah, eu estou comprando isso autenticamente? Eu estou comprando isso que. Qual o propósito que vai ter na minha existência, né? E outros questionamentos que tem, né? Porque, já que eu falei de filosofia, filósofo, por padrão, ele coloca mais perguntas do que respostas. Ou então, ele até pode, sei lá, colocar as respostas, mas ele coloca muitas perguntas, né? E inclusive ele, se for um pouco mais sério, fala: olha, essa aqui eu não sei, ou então eu só consegui avançar até esse ponto, né? Mas enfim, você questiona, porque se você não questionar, você, por mais interessante que, no caso, o minimalismo seja, ele você pode estar, às vezes, seguindo, entre aspas, uma ideologia, se adaptando a ela e às vezes até sendo rigoroso, né? Então, estava olhando ali, por exemplo, isso aqui é uma parede que eu chamo de maximalista, né? O minimalista entra aqui, vai ter um ataque no coração, né? E para que aquilo? Para que aquilo? Para que aquilo? Né? Então, Cara, e pior, assim, que, sei lá, 3 meses atrás, isso aqui era totalmente minimalista. E aí eu não sei o que deu em mim, eu falei, cara, quer saber? Eu vou me deixar expressar um pouco mais aqui. Então, por exemplo, não tinha esses tapetes aqui, era um tapete cinza, só. Era bem minimalista mesmo. Né? Se você olhar um episódio mais antigo, sabia que não tinha nada daquilo também. E aí eu senti uma necessidade de que eu sentia que esse espaço aqui não tinha, não me pertencia vida. tanto. Não tinha vida. Então, eu numa das perguntas da IA, eu fiz isso, né, sobre a compra de um quadro, né, entre um minimalista padrão e um existencial, né? Ah, sim, deixa eu te falar uma coisa. Ambos minimalistas, eles geralmente têm um rendimento, uma classe social boa, digamos assim, né? Não estou falando de milionário, mas que permite alguns luxos, alguns confortos, né? Por exemplo, eu pesquisei lá nos Estados Unidos, a minimalista tem carro, tem ar-condicionado, aquecedor, então eles não se privam de coisas importantes só porque é minimalista, né? Teria que ser um minimalista ortodoxo, radical, Coisa que né? talvez um monge, alguma coisa, né, que vai se justamente se desvencilhar de todas essas coisas materiais. Só que aí a vida fica pobre, né? Porque aí você reduz. O que que você gosta? Ah, eu gosto de comer pizza. Que mais? Eu gosto de viajar para o Rio de Janeiro. Que mais? que outros lugares. Não, só Rio tá bom. Eu gosto de ir no parque final de semana. Que mais? Não, o parque tá bom. Então fica aquele abertura de possibilidades, aquele mundo fica reduzido, né? Então essa parede maximalista, eu sou maximalista, né? Eu acho extraordinária. Então qual seria a questão de um minimalista existencial simpatizar com essa parede? Porque ele pode pensar, deu um novo sentido para essa parede branca. Essa parede branca era fria, né? Não apresentava nada, né? Então, ele deve gostar de jazz, xadrez, colocou algo, vamos dizer, entre aspas, da antiguidade, que é a máquina de escrever, né? Aí tem os amplificadores, que ele toca a guitarra, os livros e tal, que interessa, obviamente. Aquilo ali é o quê? É prêmio do YouTube? É, sim. É, então, é legal, né? Então, quando você olha para essa parede, faz sentido ter uma parede assim e o tapete também, porque o que eu perguntei para IA foi justamente isso. E uma pessoa que compra, tem uma sala e quer comprar um tapete e um quadro, o minimalista padrão, ele é prático, funcional, né? Esse quadro na parede vai me ajudar em quê? Ele vai servir para quê? Não, serve para nada. Pois é. Então, não compra, né? O existencial vai pensar assim: por que que eu vou colocar capas de LPs ali na mesinha? Ah, porque verdadeiramente eu gosto de jazz mais antigo, e quando eu olho para essas capas, eu me identifico, É, eu cada um desses gosto. discos, eles, esses que estão em pezinho, eles têm um significado para mim. Pois é, De uma então. época, de um deles foi presente, de um grande amigo também. Então, Por aí vai. é algo que para o minimalista existencial tem valor, valor de sentido, né? Valor de autenticidade, valor de os tapetes também, de deixar. Por isso que eu falei vivo. Eu falei vivo porque uma das coisas que eu menos gosto, assim, numa viagem, é hotel. Porque quando eu entro no hotel, eu sempre penso a mesma coisa. Parece que nunca ninguém entrou nesse quarto. Que esse quarto, ele está perfeitamente arrumado, porque ninguém tem quarto perfeitamente arrumado, só se tiver toque, né? E tem aqueles quadros Genéricos. geralmente nada a ver, né? Você está na praia, tem um quadro mostrando o mar e coisas do tipo, né? Mas aí eu vou abrindo a mala, colocando coisas minhas e tal. Aí eu vou. O ambiente vai ficando mais familiar, né? Então, enfim, tudo isso para te falar de uma questão aí do minimalista, existencialista, que ele. A proposta básica não é a redução, é ver o que há de propósito, né? O que e autêntico, né? Porque você poderia colocar aquilo lá para se exibir para as pessoas. Ah, eu escuto jazz, É bom também, serve para é isso uma também. música transada e tal, né? Eu sou culto, não sei o quê e tal, né? Mas tem Nirvana ali também, então já quebra. Não, mas se você gosta, tudo bem. Eu gosto de Metallica e gosto de música sacra. Música sacra é música erudita com coro, cantando cantos religiosos, só que em latim não dá para entender. Então fica bonito. Acho que o coral acrescenta quando é só instrumento, né? Então, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu sinto que se a gente pegar o minimalista normal, ele sempre vai buscar qual que é a funcionalidade daquilo, né? Para que que serve de fato aquela coisa? Ah, eu preciso disso mesmo. Enquanto alguém mais existencialista, assim, talvez enxergue com uma forma mais. O que que isso me faz sentir? Ou o que que isso me faz. Como que isso pode me expandir em alguma forma? Pelo menos é isso que eu entendi, sabe? Como que isso pode deixar mais claro o meu sentido, sabe? A premissa maior do existencialista é sempre o sentido. Faz sentido ter uma parede dessa forma? Eu tenho, sei lá, indo para um campo mais simples, talvez, me faz bem olhar para essa parede. E aí, voltando, essa parede agora, ela tem vida. Ela não tinha antes, né? Esse é um dos motivos que eu não gosto de corredores de hospital, que é tudo branco. Não gosto, né? E o hotel também, né? Aquela coisa lá que é tudo arrumadinho, certinho. Parece que ninguém viveu lá. Às vezes eu até gosto de deixar um pouquinho de bagunça na minha mesa para parecer que ela é habitada, digamos assim, né? Então o existencialista, ele vai por esse caminho. Bom, então a gente tava até conversando aqui em off, né, de algumas coisinhas que podem, que a gente precisa falar sobre a questão do minimalismo, do minimalismo existencial e tudo mais. Você trouxe a questão dos relacionamentos, você trouxe outras questões. Só que eu não me lembro qual foi a primeira que você falou, que era Eu acho que eu estava que comentando sobre. É que a gente falou do meu artigo de esperança, né? Mas acho que eu comentei brevemente como seria o minimalismo e o minimalismo existencial. Aliás, eu queria sugerir para você, Claro. claro, depois você vai decidir, colocar como chamada no vídeo viva leve e como viver leve e com sentido. Legal, gostei. Porque eu coloquei, inclusive hoje, no YouTube, minimalismo existencial. Vieram, acho que uns quatro vídeos de em torno de 5 minutos, todos em espanhol, né? E como eu comentei com a IA, e como eu sei, né? Minimalismo é só uma classe um pouco mais instruída, etc., que já ouviu falar do termo, tem uma noção que é redução de objetos, mas é uma redução, é uma visão um pouco simplificada, né? E existencialismo, minimalismo existencial, aí realmente ninguém ouviu falar. Você colocar isso, não vai ter, né? Então, o que eu queria falar é o seguinte, é que filósofo, sabe qual que é? O meu professor, que é reconhecido internacionalmente, esse professor, né? Ele está tentando fazer uma proposta de ver o que o Heidegger tem de interessante, que possa contribuir com o Winnicott, que é o psicanalista do amadurecimento, que eu também gosto, e também o que o Winnicott tem para Heidegger, né? Porque o pensar, o nosso pensar, a gente não pensa só porque a gente... Ah, eu penso porque eu sou ser humano. Pode até ser, mas o seu pensamento, ele foi desenvolvido para você pensar de determinada forma. Por exemplo, causa e efeito. Isso é questão de Descartes, acho que é século XVII e tal, e tem a metafísica, que é algo que separa o sujeito do mundo e gosta de fazer especulações. Então a gente aprende a pensar desse jeito. A fenomenologia existencial é bem diferente. Não tem separação sujeito a outros, sujeito objetos. A gente sempre está numa rede relacional de sentido, né? É automático, né? Então, o filósofo, ele não entende coisas relativo à psique, digamos assim. Certo. Ele tem a tendência a fazer o seguinte questionamento: uma coisa que no minimalismo existencialista sempre está colocando lá, a fazer uma escolha bem elaborada, né? O filósofo acha, ele coloca assim: você tem que responder a responsabilidades na sua vida, a vida é assim, né? Então, no caso, eu preciso beber água, eu sou responsável por isso, senão eu vou ter problemas. Eu vou escolher beber água mais, menos, fria, isso é outra coisa, né? Mas eles não sabem a questão do inconsciente pro filósofo, que para os psicólogos um inconsciente, ou numa linguagem heideggeriana, algo que está velado, né, encoberto. E aí você desvela e aí aparece, né? Aí você entra em contato com aquilo que realmente é, né? Então, às vezes você, até nisso do minimalista, entre aspas, falso, você pode pensar: faz sentido para mim ter a TV aí com o logo do programa. É, mas às vezes você não entendeu tão bem, não se aprofundou tão bem, você não entrou num contato tão íntimo consigo mesmo para entender até que ponto isso faz sentido realmente, até que ponto isso é autêntico e etc., né? Você pode ter sido contaminado pelo mundo, que todo mundo é, né? E um ambiente, entre aspas, tem que ter uma TV. Então, a pessoa... E realmente foi, quando eu tava começando a criar o podcast, eu falei, o que os podcasts normalmente têm, né? Primeira coisa é uma mesa, na época, né? Mesa, TV. Aí pra ser um pouco diferente, eu falei, deixa eu ver os podcasts gringos, né? Aí tinha um que, normalmente a TV, eles colocam uma bem aqui, né? Perto. Eu falei, deixa eu criar um negócio com profundidade, que eu virei. Então, sempre buscando essa... Um olho dentro já... de mim. É que às vezes a gente pode até querer algo que é contaminado pela impessoalidade, mas só que a gente deu um sentido para aquilo. E você não copiou, você colocou lá distante, né? Mas enfim, voltando, se a pessoa não tem uma boa consciência de si mesma, ele pode pensar, todo ambiente tem TV, então eu tenho que ter TV. Aí a pessoa fala, faz sentido ter TV. Né? Entendi. Eu analisei e faz sentido, né? Todas as paredes têm, eu vou ter uma e... mas você não está copiando isso dos outros? Não, pode até ter coincidido, mas como que eu não vou ter uma TV, né? Além disso, a TV tem a utilidade dela e tal, faz parte da decoração do podcast e tal. E aí você adquire achando que faz sentido, mas não. É a sua psique que está bem contaminada por valores sociais e transformou aquilo em sentido para você, digamos assim, né? Imagina o quão forte isso. Talvez seja ainda mais forte hoje em dia, né? Com rede social e várias formas da gente ingerir informação, né? Da sociedade. Antes era talvez algo mais fechado, menos possibilidades. Sim, sim, sim, sim. Antes eu peguei, né? Eu tenho 58 anos, então, pra gente ler alguma coisa, tinha que ir na biblioteca, pegar vários livros, ler o que está escrito lá, e que foi impresso 5 anos antes, né? Então, realmente, era uma coisa interessante de antes, é que a gente era menos individualista e havia menos opções. Os dois existencialistas, minimalistas, eles gostam disso, né? Porque eles podem colocar assim. Fui na biblioteca e vi 30 livros interessantes, mas desses 30, o que eu garanto que quantos eu realmente vou ler mesmo? 5. Tá, então vou comprar 5, vou comprar 10, vai, para deixar 5 ali de reserva, para caso queira ler, já está ali na mão e pode faltar na livraria, né? Mas você faz algo que faz que te orienta, né? Que não não faz por fazer, vamos dizer assim. Mas só voltando um pouquinho mais nessa questão da psique, eu às vezes eu gosto muito de dar exemplos, metáforas para os terapeutizandos e para as pessoas, porque fica mais fácil de entender, né? Então, e esse caso aconteceu comigo, de verdade, me impactou. Vários outros já aconteceram parecidos, mas esse, como foi meio rápido, a mudança com a pessoa, acho que isso me marcou mais. Tinha uma pessoa que morava perto do consultório, ele tinha acho que uns 32 anos e ele trabalhava remotamente em três empregos para três empresas que pagam muito bem. E ele queria comprar uma cobertura nos jardins. Os jardins é a parte de trás do meu consultório, né? Por 5 milhões. Tá. Ele pode comprar. Saindo um pouquinho de minimalismo, a pessoa pode comprar, né? No, psicologicamente falando, não há nenhuma problema ou questão de moralidade. Por exemplo, compra um de 1 milhão e doa quatro para os pobres, né? Não tem esse tipo de coisa. Aí, eu estava sentindo que tinha alguma coisinha nele, e acho que logo na quarta consulta eu perguntei para ele: eu acho que você tem alguma questão de autoestima, né? Às vezes eu tenho que perguntar com jeitinho, porque eu vi aqui, se eu falasse para a pessoa: eu estou desconfiado que você tem baixa autoestima, a pessoa fala: não, eu não. Minha autoestima é boa. Mas como é boa se você é tímido e etc, né? Mas enfim, aí ele percebeu que ele tinha essa questão de autoestima. Aí a gente foi aprofundando e aí eu comentei com ele: olha, é possível, você pode comprar esse apartamento, ele ia financiar 2,5. Financiar 2,5 com juros no Brasil é jogar muito dinheiro fora, né? Mas ele estava disposto. Aí eu comentei: olha, existe uma grande probabilidade de comprar um imóvel que todo mundo vai admirar, numa ótima localização e ainda cobertura, né? Que isso possa ser algo que ajude a compensar a sua baixa autoestima, porque você vai estar literalmente lá em cima, né? Você vai sair daqui do capacho, que eu às vezes usa essa palavra, né? Ninguém gosta de se sentir capacho, né? E vai lá pro topo, né? Isso vai. Qualquer um gostaria disso, obviamente, né? Mas, pelo que você está falando, e ainda pelo financiamento que você vai ter que fazer, você já está estressado com três empregos, você vai ter que continuar por muitos anos estressado com esses empregos. Acho que vale a pena dar uma refletida, né? Ele falou que fez sentido, e aí, rapidamente, na próxima consulta, ele falou, ou 2 consultas depois, acho, ele falou: ah, resolvi olhar outras opções. Vi um lá na Aclimação, que não tem nada a ver com jardins, é bem longe, né? Por 2.600, comprei e tô amando, né? Então, você vê o quanto que o autoconhecimento ajuda a gente a tomar decisões, escolhas. Eles usam muito a palavra escolha. É meio complicado. Eu tenho um probleminha com isso daí, porque quando você fala tomei uma decisão, parece que você fez uma grande reflexão. E às vezes até fez mesmo, mas às vezes a pessoa não sabe o que pode ter por trás, né? Influenciando. Então, nisso, o existencialismo, o minimalismo existencialista, pode, em algum momento, não dar conta totalmente do que a pessoa fez, escolheu, né? Porque ela não se conhece tão profundamente, tão intimamente, né? Então, a IA até colocou que realmente a maturidade, ela colocou maturidade existencial, precede a orientação de vida, a visão de mundo e as escolhas, né? A gente tem sempre um motivo. Não tem alguma coisa assim, ah, eu fiz porque eu quis. Mas você pode até pensar assim, fiz porque quis, sei lá, pintei a parede de a laranja. Lá no meu consultório, estou há 22 anos, elas são amarelo e azul, né? Acho que intuitivamente eu comprei, eu mandei pintar desse jeito, porque para mim a luz do sol e o céu azul me fazem bem, né? A pessoa fala, ah, deu vontade, então foi aleatório, né? Algum motivozinho, alguma coisinha inconscientemente tinha um mínimo peso que fosse para o laranja, né? Não estava tão claro para você. Então, você acabou indo por esse caminho. Então, é isso que o existencialismo não dá conta. O outro ponto que eu queria trazer, só um minutinho. Eu aproveito para me hidratar Uma também. questão que até surgiu hoje. Eu comentei lá com a IA. E o minimalismo em relação aos outros? Porque a IA não falou isso antes, só depois que pergunta. Várias coisas ela só falava depois que pergunta, né? Então você tem que ter a ideia, senão não vem. Aí, basicamente assim, o minimalista padrão, ele reduz o tanto de contatos, porque. Ah, tem uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Porque ele está agindo conforme o que ele acredita, que é o minimalismo, Dá né? trabalho, né? Você tem uma rede muito grande de amigos. Vai combina um café. Tem que se arrumar, tem que ir até o local, tem que setar o horário, né? Então, você perde um pouco da sua liberdade, né? O existencial, ele já. Ele é mais aberto. Então, só que ele, assim, ele avalia. Ser amigo dessa pessoa faz sentido? Ou eu conheço um filósofo que ele é meio autista, não dá para ser amigo dele, eu gostaria. Mas eu gosto de conversar com ele. Então eu aproveito, faz sentido conversar com ele, é um bom interlocutor, e então eu aproveito o que ele tem de bom, que casa comigo, né? Então, e isso vai agregando valor para você, né? Se você vai reduzindo as coisas, inclusive os discos, vai reduzindo o violão. Você pode correr o risco de o seu mundo estar diminuindo, estar ficando empobrecido, né? Então, é algo importante para ser visto. Por um lado, sim, aproveitar e te falar. Por um lado, os dois existencialistas, eles têm algo que chama de economia de energia, alguma coisa assim. Então, já que a gente estava falando de pessoas, né? Então, o minimalista padrão pode pensar, não, para que mais alguém para conhecer, né? Demanda trabalho e tal. O existencial vai ver o sentido que faz essa pessoa na vida dele, os ganhos que ele tem, digamos assim, né? E pode ter um ciclo maior de amizades. O que eu estava. Não estava querendo perder a oportunidade de falar, é a economia de energia, né? Então, os dois minimalistas têm isso. Então, quanto menos produtos você tiver em casa, menos coisas vão quebrar e menos trabalho você vai ter, né? O existencialista até pode ir por esse caminho, só que como a questão básica é o sentido, vem em primeiro lugar, inclusive na questão da economia de energia, o sentido vem em primeiro lugar. Então, ser amigo dessa pessoa, demanda uma certa energia, porque ela gosta de falar muito e eu não tenho muito paciência. Mas ela tem isso de bom que compensa, né? Então, eu vou ser amigo dela, né? Num Porque se você for restringido o seu mundo, ele, como eu te falei, vai ficando fechado, vai ficando minimalista, e aí você. Porque o relacionamento com a outra pessoa sempre gera algum atrito, Claro. mesmo que mínimo. E aí vocês devem ter ouvido falar também aí, acho que de uns 6 anos para cá. Ah, tem pessoas que se gabam, né? Eu não gosto de entrar em atrito com ninguém. Já escutou isso, né? Aí eu falo, ninguém gosta, né? A questão é que talvez você não consiga, não tenha estrutura psicológica para lidar com desacordos, né? Não tenha habilidade para estabelecer uma conversa madura, saudável, né? E aí, porque senão você vai indo para aquele caminho. concordo com todo mundo ou fico quieto. Aí não tenho atrito, né? Aí você pode até falar de economia, de economia, de energia minimalista, vamos dizer assim. Mas aí você ficou privado, né? Então, no caso do existencialismo, vale a pena, como o sentido está em primeiro lugar, vale a pena. Mas, lógico, ele pode, por exemplo, nessa pessoa que fala muito e cansa ele pode, com um certo traquejo social, um certo jeitinho, falar: olha, já entendi, já entendi. Não precisa explicar muito, não. Vamos voltar para essa questão, né? Ontem eu estava falando para a costureira que ela tá falando de toda a logística que ia fazer na camisa. Eu falei: olha, eu não quero me tornar costureira. Eu preciso saber o que vai ser feito, como, o prazo e o valor, né? Então, mas eu falei com jeitinho, né? E falei outras coisinhas para amenizar, porque senão a pessoa pode se sentir ofendida, né? Então, você tendo esse traquejo, você pode lidar melhor com pessoas que têm coisas que te agregam, e a parte que incomodava diminuiu, por exemplo, né? Então, era essas coisas que eu queria trazer, a economia de energia, a questão do relacionamento com o outro, a questão de da pessoa que pode ser aderiu ao minimalismo porque achou bonitinho e tal, e às vezes até se exibe, né? E pode até menosprezar você, chega aqui e fala: ah, para que tudo isso? Para que todos os Ah, na minha instrumentos. casa a parede é limpinha e tal. Isso é o trabalho que você tem para limpar tudo isso aí, né? Você está poluindo o ambiente, né? E às vezes a pessoa fica fazendo essas críticas, fica se exibindo: ah, porque eu não tenho quase nada e tal. Acaba sendo um tipo de uma ideologia, digamos assim, né? Que uns podem flexibilizar mais o minimalista existencial, porque ele costuma refletir mais sobre o que ele faz, né? Então, porque senão você pode ser, desde de um minimalista padrão que seja, que flexibiliza, até um que é rígido. Aí também dá problema, né? Cara, Algo que poderia perfeito. deixar a vida dele mais leve, ele acaba se preocupando: ah, não, o que que dá para tirar aqui? Ah, não, isso não, não sei o quê. É, tem uma. Eu lembro de uma vez ver um cara falando sobre minimalismo, né? E ele tava meio bravo, assim, porque as pessoas que acompanhavam ele estavam entendendo errado o que era minimalismo. Então, o pessoal via ele, assim, com, sei lá, roupas mais. Né, com menos Simples. espalhafatosas, roupas mais simples. E o pessoal fala: não, então eu preciso comprar roupas iguais às tuas, entendeu? Deixa eu jogar tudo meu fora e comprar roupas iguais às tuas. Eu falo: não, não é isso. É, pega aí o que você tem, o que é de fato essencial para você e mantém, não é pra você comprar mais. É o contrário, né? Mas a pessoa entende errado. Ah, o minimalismo é eu ter tudo branco e preto, é tudo, né? É esse tipo de coisa. Não, não é isso. Não é isso. É que às vezes a pessoa quer como eu estava te falando, quer simplificar, né? Quer ter respostas rápidas, né? Ah, aconteceu isso. O que que eu faço? Né? Tanto que quando você digita algo no Google, ou até mesmo quando você vai procurar algo no YouTube, a resposta, o que aparece muitas vezes é respostas não falando o que é depressão, por exemplo, mas falando como tratar a depressão, né? Então a gente tem isso que é bom do ser humano, que a gente sempre está querendo resolver problemas, né? Deixar a vida melhor. Só que às vezes você tem que analisar com calma. Cada caso é um caso. O que é possível fazer ou não, etc. Tem um monte de coisas. Porque senão eu chego para você, ah, faz isso. E aí. Ah, lembrei de uma coisinha. Como que a gente está de tempo? Dá pra gente fazer mais 10 minutos. Tá. Então. Vai, 15 minutinhos, qualquer coisa. Tá. Eu queria aproveitar, então, para dizer. Porque a gente está falando muito de humanas, né? Psicologia, filosofia, modo de viver. Eu queria aproveitar e trazer um tema, uns temas que estão cada vez mais dominando a cultura das pessoas. Eu realmente acredito, é um pensamento meu. Não é nada que eu li de estudo, que a gente está copiando os Estados Unidos. A gente sempre faz isso, desde a década de 40. E eles são ultra práticos, né? A psicologia lá é muito prática. Você tem que fazer isso, assim, assim, assim. Eles chamam até de counseling, que é aconselhamento, né? E aí tá havendo um movimento assim muito de tá saindo de moda a psique, né? Eu lembro porque eu até falei personalidade, eu parei de falar personalidade. Às vezes eu até falo, mas antes, sei lá, 20 anos atrás eu falava, a pessoa sabia. Eu falo hoje, personalidade, o que é isso? É o comportamento, né? Então, a coisa está muito focada no cérebro, né? Eu me interessei, quando eu vi tal garota, eu realmente me interessei por ela. Porque o cérebro produziu dopamina, aí foi pro, sei lá que qual região do cérebro, e isso me fez. Não, não é bem assim. A psique e o corpo funcionam juntos, né? Mas muitas vezes a prioridade é da psique. Pode acontecer o contrário, por exemplo, você pode ter uma infecção bacteriana, o seu corpo fica cansado e o seu estado de ânimo fica cansado também, né? Foi o corpo que produziu isso. Total. Aí eu estou tentando explicar para as pessoas o seguinte: olha, cérebro não sabe o que é sentido de vida, cérebro não sabe o que é temporalidade. Temporalidade é o tempo do ser humano. E o principal tempo do ser humano é o futuro, né? Tudo que a gente projetos, metas, objetivos, propósitos e etc, etc, tudo isso é para o futuro. Qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente vai fazer para ter um resultado no futuro. Então a gente está totalmente voltado para o futuro, né? Então o cérebro não entende isso, né? Então e aí aproveitando a questão do sentido, vou falar rapidamente. O ser humano precisa de sentido. É quase como um alimento vital. Você já ouviu falar da pirâmide de Maslow, né? As prioridades e tal, alimentação, moradia e etc., trabalho, socialização, etc. e tal. Eu comecei com meu professor de filosofia, é porque eu sempre preciso de um interlocutor para me ajudar a fazer elaborar algo e deixar melhor, né? E também para ver se estou indo para o lado certo, né? Eu comentei com ele em determinado momento, falei, então acho que a gente precisa talvez inverter a pirâmide de Maslow, porque é o seguinte. Vamos supor assim, a grosso modo, um ser humano ele vive 4 dias sem comer e beber. Não, uma média. Agora, o ser humano se radicalmente, né, porque eu tirei a alimentação radicalmente, se radicalmente fosse tirado dele o sentido da existência, eu não sei quanto tempo ele duraria, porque aí eu inventei um exemplo, né? Se vamos supor que exista Deus, ele desce aqui e fala para você, olha, a sua vida vai ser assim. Todo dia você vai tomar seu café da manhã, se arrumar, ver a pauta do dia, fazer a mesma entrevista, voltar para casa, ver o mesmo programa de TV que você viu ontem e dormir, né? Meio complicado, né? Porque assim, Prefiro que ele me leve logo. eu também. Porque assim, para diferenciar um pouquinho o ser humano dos animais, eu inventei o um exemplo do João de Barro. Porque assim, os animais são determinados e o ser humano é indeterminado. Por exemplo, nasce homem e pode virar mulher. Né? Então, apenas vendo o ovo do João de Barro, você sabe que na maioria das vezes vai nascer um passarinho ali e que em determinado momento da vida dele ele vai construir um iglu de barro. Então ele já está determinado, né? O ser humano. A gente não sabe, né? Então a gente tem a liberdade é isso, é essa abertura de possibilidades e você vê, analisa qual faz mais sentido e vai atrás dela e tal, né? Porque uma brincadeira que eu faço, passarinho não vai lá no Allianz Parque ver show, né? Passarinho vai para lá por questão alimentar, vai para lá por questão climática, ou seja, ele não teve uma escolha própria. Vamos dizer assim, que o organismo dele manipulou ele para ir para lá ou para cá. Então ele está preso, né? E a gente está em aberto. Então, essas diferenças são importantes para a pessoa entender como que é o ser humano, a importância do cérebro. É claro que o cérebro é um órgão vital e é o que está mais ligado com a psique, mas não é assim que você aconteceu algo bom, foi para o cérebro manipulou, jogou hormônios na sua psique e só depois disso você ficou contente. Não é assim. Cara, perfeito, cara. Porra, que pena que acabou o tempo. Venha mais vezes, cara, por favor. Venho. Vamos combinar outros temas, vamos conversar mais vezes. Muito obrigado, cara. Obrigado você. Eu queria deixar esse espaço agora para você divulgar o que você quiser. Então, divulga a tua clínica, divulga sua rede social, onde você gosta de postar, seu YouTube. Se der para comprar o livro, onde é que compra, enfim. Ah, o livro eu tô doando para pessoas que eu considero importante e eu acho que podem aproveitar, né? Eu acabei publicando ele, mas porque eu queria ver ele materializado e eu pensei, quando eu for dar para as pessoas ler, eu acho que elas vão gostar mais do livro do que se ele tiver encadernado, né? Então, na questão do sentido. Nunca fez sentido para mim escrever livro pensando em dinheiro e em fama ou qualquer coisa do tipo, né? Aliás, isso dá para falar de sentido. Brotou espontaneamente, não sei por quê. Aliás, acho que eu vou tentar analisar isso. O que eu posso garantir é que espontaneamente nasceu em mim, eu senti uma necessidade de ir colocando palavras no papel, desconexas. Aí depois eu falei, não, acho que dá para arrumar, dá para fazer construir algumas frases. Aí foi indo, aí eu escrevi conto, e aí escrevi um outro livro que eu não quis publicar. E aí foi indo, né? Então foi algo que eu fiz porque eu estava sentindo necessidade, porque fazia sentido para mim. E o legal disso, de você ter algo, realizar algo artístico, por exemplo, ou por tocar alguma coisa, mudar alguma coisinha, acho que você já deve ter percebido que quando você cria algo novo, dá uma sensação de realidade, de realização muito boa, Com certeza. né? É muito bom isso. E as pessoas precisam disso, para não ficar repetindo as coisas, sentir mesmice, tédio e tal, criar, desenvolver, né? Com certeza. E suas redes sociais, site? Fala um pouco sobre onde que a galera pode te encontrar. Ah, tem o meu site, Cláudio Bacelarte, bacellart.com.br. Se bem que se a pessoa digitar Bacelarte, É, no Google já acha. na E eu vou primeira. deixar na descrição também, então. Enfim, é isso, né? Eu estou aqui à disposição, gostei Boa, muito. muito obrigado. Você interagiu bem, né? Você fez perguntas boas e tal. Então, é um prazer voltar e Com certeza. continuar a ajudar, seja o tema que você achar importante, aí eu me viro. Tudo bem. Muito obrigado, cara. Mais uma Obrigado vez. você. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Vou deixar todos os links do Bacelarte aí na descrição também. Então vão lá, acompanhem ele. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima e tchau.